você e a belas águas eu anseio a Deus. Presença como a alma do filho teu. Tu somente és a minha força, a minha rocha de salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganha meu coração. Eu te quero mais que ouro e prata, sim, minha alma satisfaz, pois só em ti eu tenho alegria, Deus, de glória, Rei da Paz. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o amor, o bom tesouro que ganhou meu coração. O desejo que tem minha alma é adorar te, ó Senhor. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Tu somente és a minha força, a minha